tanto papo, tanta treta, que eu nem quero ouvir. São tantas perguntas jogadas ao ar. Você me incrimina antes mesmo de ouvir. Não se encontro às 9, eu cheguei às 10. Já vem na neurose, hoje eu não quero estresse. Menina, me entendo, segundo, eu não sou perfeito, eu assumo. Olha nos meus olhos que você vai perceber que sou eu, você, mais ninguém. Mais ninguém, mais ninguém. Mas ninguém, mas ninguém. Tudo que eu quis que agora eu posso ter, eu pago tudo que você quiser. Tiro 10 na prova pra te ver, mas não me pressione. Eu luto pra que não me abandone. O orçamento nunca bate se o fator não for você. O orçamento nunca bate se eu não incluir você. Mas aposta comigo, princesa, que hoje eu vim pra te multiplicar. Dividir soluções em equações integrais, sem deixar derivos finais. Incalculável limite, contigo valor bate. Eu largo tudo pra te provar que eu tô aqui por você e mais ninguém. Às vezes eu não te entendo mais. Não sei se vai ser sempre assim. Eu não concordo com o motivo da briga. Nego causa intriga e você sempre cai na pilha. Tão querendo um motivo pra te irritar. Você é muito mais inteligente, deveria deixar quieto, deixar logo todo mundo falar. Não se prende, já falei que não vale a pena. Faz um favor, confia em mim. No mundo que eu vivo, eu sei que é difícil. Mais fácil fingir que não vi. E deixa pra lá, esquece tudo. Baby, eu tô aqui, digo tudo que tu quer ouvir. Mas agora é melhor deixar que outra hora eu posso não tá aqui pra somar. Matemática do amor, se tá fácil é porque tá fazendo errado. Tô no dividendo, tente pôr na ponta da caneta um pouco do que passou. Matemática do amor, se tá fácil é porque tá fazendo errado. Tô no dividendo, o que eu te tenho mais, fico menos triste. Que multiplique, que divide. Então conta pra resultado dessa fórmula de amar. Na matemática do amor ela chega pra somar. E eu tô cheio de apetite e ela aceita o meu convite. Deixa eu te levar e te levar para o meu mundo, para lugares que eu sei que você sei que você sei que vou te provar que faço bem. Estou com você bem mais além. Nenhum fator importa quando a gente se sentir.